Seção 201 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Lágrima. Faça-me o obséquio de trazer reunidos cloruro de sódio, água e albumina. Ah, basta isto, porque isto é que origina a lágrima de todos os vencidos. A farmacologia e a medicina, com a relatividade dos sentidos, desconhecem os mil desconhecidos segredos dessa secreção divina. O farmacêutico me obtemperou. Vem então a lembrança o pai Oiô, na ânsia psíquica da última eficácia. E logo a lágrima em meus olhos cai. Ah, vale mais lembrar-me eu de meu pai do que todas as drogas da farmácia. Fim do poema.